estar aqui. Aonde estava e por que você sumiu? Me diga, por favor, a verdade, amor. Se tiver mulher no meio, eu vou descobrir. Eu te amo, mas eu me amo muito mais. E a traição não perdoo. Não te quero de novo. Volte pra ela. Araújo. Acordei e você não estava aqui.